Boa noite, bem-vindos ao Sporting 160 desta noite. Voltamos aqui ao registro em que estou apenas eu e o João Castro, Quase que era só tu. quase que sou eu, se calhar em alguns momentos vou estar aqui a fazer sapateado e essas coisas todas, ficam já avisados se isso acontecer. Boa noite, João, boa noite a todos os que já nos estão a ver Boa noite, e Pedro. ouvir Boa e a noite a todos todos. aqueles que vão ouvir. E ficam já esses esclarecimentos e esses avisos. Que pode, como hoje não temos a Mariana por questões profissionais, como quem nos acompanha Não, nós sabe, por conseguimos, nós vezes. chafamos, mas só para dar aqui Sim, um pode ter aí a aviso. questão do teu filho, não é? Estou completamente sozinho com os dois miúdos. Acabei há 15 minutos de sair direto da rádio, portanto, tudo à pressa, e portanto vai ser aqui complicado. Mas portanto, se algum motivo virem o meu ecrã preto, continuarei a Já falar. sabem, Mas continua sem câmara. Bem, para sem adormecer câmara. e essas coisas todas que pode ser necessário. Muito bem. Antes de mais, fazer aqui os agradecimentos. Obrigado, obviamente, a todos os patronos que têm apoiado o nosso projeto. Continuam a ser bastantes. Continuam dentro daquilo que tem sido o apoio ao Patreon do Sporting 160. E este mês vai renovar e continuar com esse apoio. Portanto, temos que agradecer, obviamente, para todos aqueles que nos vão acompanhar. Quem quiser seguir já sabe, patreon.com/sporting160. E temos o passarinho a cantar, que já ontem deu um espetáculo. O periquito já ontem deu um espetáculo no pós-jogo. Portanto, quem for patrono já está habituado a ouvir este Incrível. fantástico canto. E, portanto, agradecer aos patronos pelo apoio. Também fazer o agradecimento à Betano pelos bilhetes e pelos giveaways que nos têm fornecido e que temos, pelo menos, feito a alegria de alguns sportinguistas que têm ido ao Alvalade e continuam a fazer. Pelo menos nunca vimos o Instagram do Sporting 160 tão animado como nos últimos dias, quando fazemos giveaways. E, portanto, agradecer à Betano pelos bilhetes que temos. Já tem aqui a canequinha, Castro, como podes ver, né? Cá Nem isso está. tenho, pá. Olha, está aqui a Há a canequinha. canequinha que eu te levei, é verdade. Portanto, além de uma grande vitória, tiveste Está a direito a uma ver? canequinha. Aqui a canequinha para quem não tinha visto. Muito bem. Como já perceberam, vou estar eu e o Castro. Quero isto dizer que eu vou andar aqui entre o guião que a Mariana preparou, porque caso não saibam, a Mariana, mesmo não estando, prepara o guião e, portanto, as perguntas são da Mariana, do qual nós só vemos um bocadinho de tarde, muito rapidamente, mas só vemos assim mesmo em loco, quando começamos o programa, que é para dar aquela emoção. Espetacular que o Sporting 160 nos dá. Muito bem, vamos olhar por um bocadinho só para Dortmund duas ou três coisas. O Dinis também, se quiser falar, também pode falar sobre isso. Depois vamos analisar Tondela, que tivemos agora um novo desenvolvimento mesmo há minutos. Pois, Pedro é verdade. Trigueira está com Covid, nova variante, jogou ontem contra o Sporting, portanto isto vai ser espetacular. Depois ainda temos aqui Benfica, que nem sabemos, que arriscamos se calhar a nem ter jogo, não fazemos ideia, mas enfim, vamos passar aqui um bocadinho por todos estes tópicos. Mas eu, João, tenho que começar pelo Dortmund, tenho que começar pelo Dortmund pela seguinte razão. Para já, porque não tivemos ainda nenhum programa desde que aconteceu esse jogo. Nós fomos ao Alvalade com o Diogo Cosme, que também costuma ouvir o Sporting 160 e é Acho nosso que está aqui patrono, já. Acho que e é já está aí. capaz de estar aqui, exatamente. Nós fomos os três a Lisboa, mas eu tenho que, e depois vou passar para ti, para tu também dizes algumas palavras, mas eu tenho que dizer isto, e não digo como achar que somos os maiores do mundo, mas de tantas as vezes que vamos ao Alvalade juntos e tantas as vezes que vamos por estes jogos fora, seja ao Alvalade ou seja aqui no Norte, bem, eu nunca senti tanto apoio e tanto carinho pelo Sporting 160 como neste jogo. Foi uma coisa absolutamente inacreditável em Lisboa, nomeadamente nas Relotes, onde normalmente costumamos estar com as pessoas. O que é. Acaba por ser, eu achei que no final até falamos um bocadinho sobre isso com o Nuno Valinhas. Às vezes é bom estar incógnitos e não ser reconhecidos e ninguém nos chatear. Outras vezes também sabe bem, no ponto de vista, se olharmos para aquilo que é o trabalho que vamos fazendo aqui e a consideração que as pessoas têm por algo que vamos fazendo aqui. Já nem digo as opiniões que nós vamos tendo aqui, porque isso todos nós podemos dar opiniões e todos nós temos direito às nossas opiniões, umas mais válidas que outras, é normal, não podemos todos concordar com o mesmo. Mas pelo facto dos convidados que trazemos, daquilo que vamos tentando fazer com serviço público. E, portanto, foram muitos que nos vieram cumprimentar. Alguns, vou ser sincero, nem sabiam, eu às vezes nem sabia muito bem quem Quem é? eram os nomes, as pessoas diziam que viam, agradeciam e é sempre espetacular. E depois fomos coroados com uma, e sim, o mais importante, com uma exibição muito boa do Sporting, uma grande vitória, que soube muito melhor. A Mariana tinha aqui essa pergunta relacionada com a viagem, claro que sabe muito melhor uma viagem com uma vitória do que a derrota, como por exemplo o 5-1 do Ajax. E João, como é que tu viveste essa ida a Dortmund? Já é, depois já falamos do pós-jogo. Claro. Para já é sempre um prazer ir contigo aos jogos, já tínhamos saudades, eu não fui, infelizmente não consegui ir a Passos, mas depois a viagem a Lisboa é mais longa, portanto dá para falar de muitos temas. Depois também o prazer de ter conhecido o Diogo, portanto, o nosso patrono, e nós demos boleia ao Diogo, para lá e para cá. E depois aquilo que tu mencionaste em Alvalade, além dos muitos contactos, eu quero destacar um, que foi já no final do jogo em que eu fui, e estava particularmente doente nesse dia, a sofrer do estômago. Toda a gente aqui em casa teve gastroenterite, portanto eu sofri muito nessa viagem, aliás o Pedro pode testemunhar isso, eu não comi nada, portanto eu fui e vim sem comer qualquer, só comi depois uns biscoitos que o Diogo nos deu. Eu bebi. Benditos biscoitos, exatamente, e eu bebi água só, portanto fica aqui essa indicação. Depois estava a procurar uma Coca-Cola no final do jogo para tentar ter aqui algum açúcar ou qualquer coisa, e foi nessa altura que para mim foi o encontro mais engraçado, foi quando passa uma rapariga, e eu deixei passar porque estava muita confusão, e o namorado que tinha atrás pôs-me a mão no ombro e só me disse assim, vai, mas é gravar o pós-jogo. E portanto isso foi épico, porque eu pensava que ele ia dizer qualquer coisa, tipo sai da frente, ou qualquer... mas tipo, vai, mas é gravar o pós-jogo, depois eu disse obrigado, e foi espetacular esse momento, e portanto não sei quem é, mas um grande abraço para ele, que foi um momento muito engraçado. E depois foi realmente, obviamente a viagem é muito boa, mas o jogo foi muito melhor, e foi uma grande vitória de Sporting, grande ambiente, uma vitória épica, uma grande noite europeia. Eu acho que nós já merecíamos uma grande noite europeia como tivemos aquela. Obviamente quem foi ao Besiktas, ver o Besiktas também adorou, mas isto é totalmente diferente, é um Dortmund, é um jogo decisivo. Passámos aos oitavos, e portanto, além da época histórica, nós podemos dizer daqui a uns anos, pá, eu estive lá nesse jogo épico, e depois a vinda, obviamente, vínhamos todos contentes, gravar o... Vocês viram, eu gravei para a rádio, vocês tiveram a possibilidade de ouvir em direto. Depois gravámos o pós-jogo também fantástico, com a presença do Diogo, e nós vínhamos completamente na autoestrada 160 para o Porto, porque a autoestrada era quase nossa, a A8 era quase nossa. A8 estava vazia. Ainda buzinei, ainda buzinámos ali na brincadeira. Aliás, na brincadeira. Não sabia nada. Não sabia nada. A autoestrada era nossa, e portanto foi espetacular a experiência, e a minha viagem correu tudo bem. E depois o jogo, toda a envolvência, nós viemos ali com uma grande recordação para toda a vida, digo eu, e o Sporting realmente está forte, e é isso que interessa. O Sporting está forte dentro do campo, e fora do campo muita gente a comemorar nas relotes, grande festa, pá, rever grandes amigos, nem consigo descrever todos porque ia deixar alguém de fora, porque é sempre assim, é muita gente que revemos em Alvalade, e portanto havemos de voltar, se calhar para os oitavos final é quase certeza, vamos voltar, porque... Seja quem for o adversário, coitado deles, a virem ao lado vão sofrer, seja quem for o adversário, vai ser realmente outra grande viagem. Olha, e só para finalizar esse capítulo de Dortmund, o Sporting qualifica-se para a fase seguinte da Liga dos Campeões pela segunda vez na sua história, a outra tinha sido com Paulo Bento. Já sabemos que vamos jogar contra um dos primeiros classificados, porque vamos ficar em segundo lugar, não há possibilidade neste momento de apanhar o primeiro lugar. De todos aqueles, há uma possibilidade do Lille acabar por ficar em primeiro lugar, o que poderia ser aquele mais, menos bom, ou o menos pior para nos apanharmos. Menos mal. Mas, menos mal, mas o que é que... Eu gostava de fugir, o Ruben Amorim disse bem, não foi? Tens alguma preferência? Tenho. Não queria, obviamente, apanhar nem Manchester City, nem Liverpool, nem Chelsea, que acho que estão fortíssimos, nem Bayern, era dos que eu queria escapar. Ia muito para o Real Madrid, ou ia muito para esse possível Lille, obviamente, não é? se concretizar, mas eu gostava muito de um Real Madrid, por exemplo. Isto porque o Sporting sente-se muito confortável a estar sem bola, perante uma equipa que tem também algumas dificuldades, obviamente, mais do que, por exemplo, ficar sem bola contra o Manchester City, e realmente o Manchester City tem uma grande qualidade com bola. Sim. E era por isso que o Ruben Amorim disse que os jogadores iam sofrer muito em, se calhar, alguns adversários, como o Bayern, o City, o próprio Liverpool, apesar de jogar de uma maneira muito, pode até coincidir com a nossa. É verdade que a frente do ataque mete respeito e eu não queria ver ali o Salah a fazer miséria. E, portanto, o Chelsea acho que está muito forte como equipa. Acho que se calhar é das equipas mais fortes coletivamente atualmente. E, portanto, queria muito apanhar o Manchester, o Lille ou até o próprio Manchester United, diga-se de passagem, porque a jogar assim o Manchester United e com toda a mais-valia do Ronaldo na frente, do Bruno Fernandes e tudo, para ti seria um jogo claramente especial. Mas acho que nós também tínhamos aqui uma palavra a dizer contra o Manchester United, porque é uma equipa mais desorganizada, agora pode ser mais organizada, obviamente, e até lá nós não sabíamos a volta que isto dá, não é? Porque foi apontado hoje o novo treinador, o interino e tudo, mas acho que eu escolhi à data de hoje, portanto, às 9h43 do dia 29 de novembro, eu escolheria o Manchester United, Real Madrid, ou então esse possível grupo do Lille ou o Salzburgo, por exemplo. Esse grupo acho que pode ser Lille, Salzburgo ou Sevilha, não é? Acho que é isso. E eu quase que diria que podem ser os quatro. Se não, pois, é o grupo que é? Depois, é o grupo. Eu já não me recordo se é o grupo que... Eu lembro-me de ter visto na altura e eu tinha a impressão que eram só... Olha, para ver, o primeiro lugar, acho que só três. Acho que eram só três, mas eu já vou confirmar. Portanto, é o grupo Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo. Não, o Wolfsburgo tem 5 pontos para fazer o oito. O primeiro, quanto é que tem? Também pode, tem 8, mas eu não sei se no desempate depois dá. Dá. Sim, todos. É o grupo G, não é? Então, é o grupo G, mas qualquer um do grupo G pode vir, não é por aí. Não é que ele pode vir no sentido... Se o Sevilha era mais difícil quanto a mim. Enquanto sim, Sevilha também me parece Sevilha, mas mesmo assim o Sevilha está em terceiro lugar. Sim, o que mostra, mas enquanto o futebol queria muito. Nunca, eu também não queria derrotar o Acosta. O Acunha. Mas é o Acosta, lembrei-me do Acosta, porque hoje vi imagens do Acosta, por acaso. Eu, por acaso, há pouco estavas a falar, eu Manchester United não, porque o Manchester United eu gostava que fosse na final em São Petersburgo, e portanto seria uma final épica entre o Sporting e o Manchester United. Acho que seria uma coisa absolutamente fantástica. O Ronaldo marcou um golo, mas o Pote marcou. Sim, o Ronaldo marcava um golo, mas depois ganhávamos por 4-1 e com um hat-trick de palhinha. Mas depois de recuperar da lesão. Mas evidente, olhando para os grupos, eu também, eu provavelmente vejo muita gente a dizer do Chelsea, não sei, acho, claro que o Chelsea é uma fantástica equipa e está a jogar muito bem, liderar o campeonato inglês. Acho que o City também seria uma equipa a evitar. O Liverpool é fortíssimo, está, e se tiver num dia daqueles inacreditáveis, o Bayern Munique, não há muito a dizer também do Bayern Munique. Mas pronto, olha, venha quem vier, cá estaremos para desfrutar disto. Acho que essencialmente é desfrutar disso e desfrutar desta boa campanha que para já vamos fazendo na Liga dos Campeões. Muito bem, avançamos então. João, eu proponho avançarmos para Tondela, não no sentido literal, não vamos para Tondela. Também era fácil, era uma estrada que também à partida, se calhar encontrávamos uma estrada vazia também. Mas vamos avançar para esse jogo, para a vitória que ontem conseguimos. E depois, se calhar, fazemos aqui um pequeno enquadramento do que é que tu... Como é que tu viste o jogo de ontem. O homem do jogo foi Pablo Sarabia. E depois avançamos para o Pablo Sarabia. Aqui para mostrar três dados, três slides muito rápido sobre os dados de Pablo Sarabia desde outubro, novembro e dezembro, destes últimos 3 meses. Para tu falares aqui um bocadinho também sobre a sua importância no crescimento enquanto jogador na equipa e também do que a equipa tem crescido com ele. Mas vamos começar primeiro pela vitória. O Sporting marca 2 golos que são sempre saborosos, no sentido em que é um golo no início da primeira parte, um golo no início da segunda parte. Quando um grande faz isto, à partida a coisa resolve-se muito facilmente, e especialmente aquilo que tu disseste ontem no pós-jogo, é difícil nos marcarem golos. 4 golos em 12 jogos não é para qualquer defesa. E, portanto, como é que tu viste esta vitória do Sporting diante do Tondela? Eu devo dizer que foi uma vitória claramente justa e relativamente tranquila. O Sporting, o Sarabia descreveu no final realmente a dificuldade destes jogos. É a transição de uma competição para outra, a mudança de chip. E, além do cansaço físico, existe uma adaptação mental que é necessária para estes jogos. O Sporting entrou forte, como se devia, a ganhar cedo. O Sporting, eu acho que aproveitou muito bem a troca dos avançados interiores, portanto, quer do Sarabia, passou para o lado direito, e o Pote para o lado esquerdo, e foi por aí que o Sporting canalizou o seu jogo, muito pela ligação que o Sarabia fez, até com o Gaio, e muito do que ele trouxe ao jogo, porque Pedro Gonçalves tinha completamente afastado do jogo nessa primeira parte, e portanto nós conseguimos chegar ao gol, conseguimos jogar ao Sarabia, de ângulo difícil, mas Sarabia realmente finaliza bem, e a partir daí eu acho que os jogadores de Sporting mentalmente desligaram. Desligaram dois aspectos, desligaram, eu acho que reduziram duas velocidades, desligaram um bocadinho mentalmente do jogo, e isso torna-se perigoso. Esta tática do Sporting de Ruben Amorim, eu já disse aqui, e acho que volto a frisar, funciona muito bem quando a equipa tem intensidade. Quando a equipa deixa de ter essa intensidade, essa velocidade, torna-se uma tática difícil para ela própria, porque existem muitos equilíbrios no meio campo, e às vezes temos essa dificuldade em defender se não tivermos essa intensidade. E o Tondela reagiu bem, há que dizer, e dá mérito ao Tondela. Né? O Tondela reagiu bem, face à desvantagem subiu as linhas, teve mais bola, tem jogadores que sabem ter a bola, e o Tondela teve duas ou três situações perigosas, mas a defesa do Sporting mais uma vez esteve muito bem, e estou a falar da defesa dos três que jogaram a central, e Neto esteve particularmente bem naquele desarme que faz ao Murilo, por exemplo, e Adam, que nós falamos pouco, mas nós no pós-jogo já evidenciamos isso muitas vezes, é realmente uma segurança incrível, porque nestes jogos, antigamente acontecia, ou o guarda-redes do Sporting depois acabava por falhar num canto, numa saída, ou num atraso, e Adam é de uma segurança ímpar, foi assim contra o Dortmund e foi assim contra o Tondela. E portanto o Sporting jogou 10 minutos na primeira parte e foi para o intervalo a ganhar 1-0, basicamente o único remate encontrado que fizemos à baliza, muito pela dificuldade que nós tínhamos em fazer ligar o jogo por dentro, nem Mateus Nunes nem Palhinha conseguiram ligar o jogo por dentro, ou seja, fazer algum passo vertical para os avançados, mais concretamente para o trio PSP, nenhum passo vertical, quem fez isso foi só o Inácio, e por fora o Sporting continua a falhar, Nuno Santos falhou muito, cruzava muito, mas mal, o Jogaio também nunca conseguiu trazer a atividade ofensiva que por trás, e portanto o Sporting, que atacou sempre muito por fora, depois deixou de ligar o jogo, deixou de ter circulação rápida, e portanto o Sporting praticamente deixou de existir aos 10 minutos como uma equipa ofensiva, e portanto não conseguiu criar nada, e chegou ao intervalo. E na rádio perguntaram-me realmente o que é que esperava do Sporting na segunda parte, e eu disse claramente que esperava uma reação muito forte, uma entrada muito forte no Sporting na segunda parte. Que eu conheço o Amorim, conheço os jogadores, já se conhece o que é que o Sporting faz, e a verdade é que foi isso que aconteceu. O Sporting entrou mais forte, circulação muito mais rápida, aumentaram outra vez as velocidades, portanto, passaram de quarta para sexta, o Sporting foi para cima do Tondela, já conseguiu ligar melhor o jogo por dentro, já apareceu mais Pedro Gonçalves, já apareceu mais Sarabia, o Nuno Santos subiu de produção na segunda parte, o Coates esteve exemplar no jogo todo a liderar a equipa, e depois o Sporting consegue fazer o segundo golo rapidamente, num gesto que tu descreveste muito bem, de união de equipa, de espírito, de família, que é este plantel, que é uma coisa que nós podemos discutir mais à frente. É verdade que Pedro Gonçalves percebeu claramente que é importante o Paulinho marcar golos, não só para ele, para Paulinho, mas sem para dúvida. A equipa, e faz aquela jogada e dá o golo ao Paulinho, apesar do passo até ter sido um bocadinho mal, ser um bocadinho para trás, e Paulinho, por ser canhoto, ainda conseguiu emendar a tempo para a bola ir lá para dentro. E depois o Sporting falhou, foi, o Tondela desapareceu completamente, desde que saiu lá chove, desde que começaram a ser as substituições, porque eles também cansaram-se muito naquela pressão que fizeram ao Sporting após o 1-0, e o Sporting dominou e controlou. Depois era uma questão de se marcávamos mais golos ou menos golos. Acabamos por marcar, mais uma vez tivemos várias situações em vantagem numérica, tivemos situações em que nós decidimos mal o último passe, houve situações que o Trigueira também defendeu e bem, e portanto acabamos só por ganhar 2-0, mas deu para rodar muitos jogadores do Sporting, dar minutos a Bragança, Tabata, Tiago Tomás, Nazinho, infelizmente teve a lesão do Palhinha, que era importante para o derby, se esse derby acontecer falaremos mais à frente, penso que falhará aproximadamente 30 dias, depende agora da extensão do uso também. Sim, hoje não tinha falado um mês, mas entre às vezes obviamente pode ser mais rápido, depende muito. Uma coisa é certa, o próximo jogo vai falhar, acho que isso, a não ser que o próprio jogo não aconteça, mas vamos ver. Vamos ver, até porque hoje também o Trigueira acusou... E há bocado eu disse que era a nova variante, parece que não é bem a nova variante, é Covid só. Acho que a nova variante só dá para os lados do Restelo. Do Restelo está tudo bem, o futebol está tudo bem. Exatamente. E portanto, a questão aqui é mesmo saber o que é que vai se passar. Agora, em relação ao Sporting, foi uma vitória justa, tranquila, três pontos importantes antes de uma deslocação à Luz, porque vamos à frente do Benfica, e portanto, mentalmente e psicologicamente era importante manter essa vantagem, ir para dentro do campo e começar o jogo com essa vantagem, é sempre positivo estar à frente, e portanto o Sporting conseguiu bem, acho que Ruben Amorim, tu ontem disseste muitas estatísticas, mas é o terceiro ou quarto treinador com mais porcentagem de vitórias da história do Sporting. É verdade, é o quarto neste momento, muito. E para encontrarmos os anos 30, que estão 40, à frente 50, deles, nos é? Anos 40, 50, portanto estamos a falar de algo absolutamente histórico que estamos aqui a assistir, e ainda fizemos aquela estatística também muito interessante. Cinco violinos. E, sim, cinco violinos, e já agora também fica aquela estatística que tivemos a ver, o Sporting toda a sua história, em ligas nacionais teve 89 treinadores, o Porto teve 60 e qualquer coisa, e o Benfica 45, uma coisa assim do género, o que mostra também... E salientar que Ruben Amorim faz de Alvalade a sua fortaleza, porque sem a verdade, dúvida, nem no Braga nem no Sporting, para a Liga, e só para a Liga, nunca perdeu nenhum jogo em casa, o que é impressionante. E o Sporting, que antigamente empatava muitos jogos em casa e perdíamos muitos pontos contra Tondelas, Bessades e essas coisas todas, é verdade que tem evoluído muito nesse capítulo, e com o Ruben Amorim, a verdade, esses empates tornam-se em vitórias, esse ponto transforma-se em 3 pontos e depois no final faz toda a diferença. Olha, se calhar vamos aqui então a Pablo Sarabia, porque tu ontem consideraste como o melhor jogador. Sim, eu estou aqui a Pablo Sarabia, podia ser Coates, que também fez uma grande exibição, o Inácio faz sempre uma grande exibição, e estou sempre a destacá-lo na rádio. Mas é um jogador bem escolhido, não só porque realmente jogou bem, como foi escolhido até, é unânime, por quase todos, vários órgãos de comunicação social também foram, mas eu vou começar antes de irmos aqui aos dados, porque o João, agora deixa-me ir buscar aqui, o João Pedro, que insistiu aqui várias vezes na pergunta, bem, eu ando aqui à pergunta dela, mas pronto, na prática era saber se nós achávamos que era possível o Sarabia ficar mais um ano. Antes de tu responderes, eu vou dizer, eu acho impossível, sinceramente, estamos a falar de um jogador altamente selecionável para a seleção espanhola, numa equipa que, numa seleção que não é a seleção de Fernando Santos, depois... um salário elevadíssimo, e eu não me parece que ele queira abdicar e terá mercado para que lhe paguem aquilo que ele recebe de salário. É evidente que o Sporting está-lhe a voltar a trazê-lo para a ribalta, mas eu sinceramente acho quase impossível. Mas, João, tu que entendes mais do que isto que eu daí de movimentações no mercado, começamos por aí. É muito difícil o Sporting voltar a ter o Pablo Sarabia. Não deve faltar, já se fala de Real Madrid e Barcelona, claro. E portanto é realmente muito difícil. É verdade que temos que desfrutar do Pablo Sarabia enquanto ele cá está, mas é verdade que Sarabia também abre portas a outros jogadores em situações idênticas a Pablo Sarabia possa vir para o Sporting. Isto porque o Sporting, com esta dinâmica de vitórias internas e externas, é verdade que torna-se também um clube apetecível para jogadores que querem relançar as suas carreiras. Claro. Vamos imaginar um jogador do City, do PSG, do Bayern Munique, que querem ser titulares indiscutíveis e estar nas Ligas dos Campeões, olham para o Sporting agora com outros olhos, porque veem o que está a acontecer a Pablo Sarabia, veem realmente que é um clube estável nesta altura em termos futebolísticos, e portanto é bom relançar sempre as suas carreiras, e é bom olharem para cá e verem um treinador jovem que realmente mudou muita coisa no Sporting. Portanto, eu, se fosse jogador e tivesse uma situação que não jogasse, por exemplo, num Bayern nesta vida, e surgissem realmente várias opções, obviamente jogar no Sporting dá mais garantias, entre aspas, de ser titular e num sistema de jogo muito interessante, porventura, seria a minha escolha. Portanto, não só aproveitamos e desfrutamos da categoria de Sarabia nas suas ações, nos golos, nas assistências e na sua qualidade técnica, e o que é que ele dá ao Sporting, e já vamos lá à evolução que ele teve em relação ao que era do Paris Saint-Germain, o jogador que é e o jogador que é agora no Sporting, mas também abre as portas a outros jogadores que já olham para o Sporting com outros olhos. Em relação, então, aqui ao teu... olhando... Deixa-me só dizer que estão aqui muitas pessoas a fazer muitas perguntas, e como não estamos, só estamos dois, é difícil eu passar em todas, mas vamos, eu daqui a um bocado já passo por aí, pelas perguntas, inclusive estão aqui a perguntar do Messi e da Bola de Ouro, sinceramente, eu sei disso, mas eu sinceramente já não ligo a prémios do Balão de Ouro. Eu já tento passar aqui pelo chat e ver as perguntas que estão a fazer. Tem todo o gosto, mas entretanto, sem falar disso. Exatamente, já falas sobre isso, até porque tu acompanhas muito mais os jogadores do que eu. João, vamos só passar aqui três slides, três indicadores do Sarabia, da importância que ele tem tido e do crescimento que ele tem tido enquanto jogador de Sporting. Vamos recordar que Sarabia, quando chegou, não há nada de diferente do ponto de vista daquilo que ele era. Era um jogador com enorme qualidade, acho que ninguém tinha dúvidas, os atributos estavam lá, a qualidade era mais que reconhecida, jogador de seleção, titular, vinha do Paris Saint-Germain, onde não tem espaço para jogar, veio para o Sporting. Certamente, imagino que a importância do próprio Porro, de ver aquilo que outros jogadores têm feito na sua carreira, nomeadamente o caso do Porro, acho que é um bom sinal, e portanto percebeu que havia aqui, entre entre, imagino, não sei as propostas que ele teve, mas percebeu que havia aqui uma possibilidade próximo também de Espanha, isso aí eu diria que também pode ajudar um pouco, não é? Isto, as coisas, um instantinho está ali em casa, mas, e ele acabou por vir para o Sporting e está aqui no momento, obviamente, de relançar novamente a sua carreira e ver que clube, e eu digo isto sem problema nenhum, procurará certamente outro clube que lhe possa pagar aquilo que ele vai, que ele vai, que ele ganha e a qualidade que, obviamente, ele tem enquanto jogador. Vamos olhar aqui para é muito curioso dados. Este quadro, não é? É muito curioso este quadro porque aqui a comparação é entre as competições nacionais e a Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões e a percentagem de sucesso das ações e de passe. Ações já agora está em baixo, ações são remates à baliza, passes curtos, longos, cruzamentos, dribles, duelos aéreos, interseções e perdas de bola. Queres dizer que ele está sempre acima dos 5, está ali entre os 45% e os 50% no, na percentagem de sucesso das ações todas, ou seja, uma em cada duas ações que ele tem em campo. Corre bem, e depois, no caso do passe, então isso chega ali aos 70 e qualquer coisa por cento, estamos a falar de mais de duas em cada três. Exatamente, força, João. Chegar. Isto porque, realmente, quando o Sarabia veio para o Sporting, muita gente estava à espera que viesse tipo um Messi, que era um jogador que driblava 3 ou 4. Exatamente. E pronto, eu sempre disse que era um jogador mais decisivo de passe, um jogador mais decisivo nas suas próprias ações, e que era em passes... Key passes, portanto, passes decisivos, quer na sua capacidade também de finalização, e vimos neste fim de semana que realmente tem uma grande capacidade de finalização, quer na capacidade de fazer a ligação do jogo, e a verdade é que nós podemos ver que em termos de sucesso das ações, e claro que tem muitos mais jogos nas competições nacionais que nas competições europeias, mas nota-se aqui que no Campeonato de Portugal já tem 50%, acima um bocadinho de 50% do sucesso das ações, que é normalmente um indicador muito bom. Claro. Normalmente quando nós analisamos jogadores, vemos sempre aqui à volta dos 35 para cima, é realmente um bom indicador, também depende obviamente da posição do jogador e o que está inserido, mas portanto... Até porque há, João, deixa-me só dizer aqui uma coisa, até porque há coisas, por exemplo, nos duelos aéreos, e isso vai-lhe fazer descer a percentagem, porque descer muito a percentagem. Um jogador, nem alto, nem baixo, não é? Exatamente. Nós temos estas ações divididas e individuais. Exatamente. E nós também os temos. Passos curtos, exatamente, passos longos, cruzamentos, dribles, duelos, e depois temos duelos defensivos e duelos ofensivos, temos exatamente. Duelos aéreos, interseções e perdas de bola, temos as perdas de bola, até temos as perdas de bolas no próprio meio campo e no meio campo contrário, e as interseções exatamente a mesma coisa, no próprio meio campo e na área ofensiva contrária. Isto para perceber onde o jogador recupera mais a bola, e se é um jogador que ajuda a defender, por exemplo, o Sarabia, se formos comparar ao que ele fazia no Paris Saint-Germain, no Sporting, ele corre muito mais atrás dos jogadores adversários na pressão, e quem foi alvalado e esteve atento, como eu estive no jogo contra o Dortmund, é impressionante. O Sarabia no Paris Saint-Germain não corria nem metade atrás dos jogadores contrários na pressão, aqui corre muito mais, portanto tem uma ação defensiva muito maior do que o que tinha, tem muito mais interseções no Sporting, no meio campo ofensivo do que tinha no Paris Saint-Germain, isto muito obviamente das dinâmicas das equipas, e portanto aqui baixa um bocado na Liga dos Campeões, o que é normal, porque é normal também. É uma competição muito mais... Só dizer que não tem o jogo de ontem ainda, porque ainda não tínhamos os dados do jogo de ontem. Portanto, ficamos só com... estes dados são todos desde o Sporting Porto do campeonato até ao jogo de ontem, excluindo o jogo de ontem. De todas as competições, quando eu dizemos competições nacionais, é Taça de Portugal, campeonato e Taça da Liga, o que também pode influenciar ligeiramente na Taça de Portugal e na Taça da Liga, mais na Taça da Liga, onde eu acho que foi a competição onde ele teve menos minutos, no caso da Liga dos Campeões, são os jogos todos que ele teve presente, e estamos a falar obviamente de jogos diferentes, maior intensidade, claro. Equipas, outro tipo de estilo de jogo, é completamente diferente obviamente jogar num Paços Ferreira, num Arouca, num contra um Tondela, do que jogar contra um Dortmund, contra um Ajax e mesmo contra um Besiktas. Muito bem. Depois, avançando... em relação ao passe, espera aí, Pedro. Ah, ok, ok, sim. Em relação ao passe, é que se nota aqui a consistência do jogador. É um jogador que raramente erra um passe, estamos aqui a falar quase 75% de percentagem de passe, e portanto quando estamos aqui a falar de passe, é ele passe curto ou passe longo, é o somatório dos dois, e portanto uma grande qualidade, o que isto nos garante? Qualidade de passe, retenção da bola, porque raramente falha um passe, e portanto a partir daí o Sporting continua com a bola, neste caso para o seu colega, e demonstra aquilo que o jogador, quem definiu bem o jogador e disse que realmente era um jogador de passe, um jogador que sabe fazer passes decisivos, que sabe assistir, e aqui comprova-se claramente uma grande qualidade, e reparem, os jogadores que são à frente, espera aí Pedro que eu agora vou ter que pôr aqui o carregador, vou só, espera aí buscar o carregador e vou falando, e é um jogador que continua a ter uma grande qualidade de passe. quer longo, quer curto. Obviamente é um jogador muito mais de passo curto que um passo longo. Aliás, tu vises estas ações. Sim, sim, a estatística é óbvia que aqui a percentagem de sucesso é muito maior, obviamente, no passo curto, mas porque é, ele também não faz assim muitos longos, mas também faz todo sentido. É muito mais difícil o passo longo que o passo curto, mas há muitos jogadores com grande qualidade de passo curto, diga-se passagem, de passo longo, mas aqui realmente está dentro do... dos parâmetros normais, até porque não é a função dele andar a fazer grandes passos longos. Aliás, é exatamente isso que Ruben Amorim não quer, quer é que faça passos curtos, passos aos colegas, só quando faz uma variação do jogo é que vai através dos passos longos, mas isso acontece muito pouco durante o jogo. Agora, em relação a esta consistência, isto mostra que realmente é um jogador que é bom neste capítulo, porque seja qual for o nível do adversário, a verdade é que mantém essa média. E portanto, eu acho que já está, como se quiseres-me ver. E, portanto, sim, de qualquer forma, a tua imagem não está a aparecer neste momento, porque estamos só com o slide a transmitir. Ah, ok, pronto. Podes passar então para o próximo. Então, o próximo é só um indicador que nós fomos aqui buscar. Não é um indicador extremamente relevante, mas tem aqui um dado que eu gostava que tu analisasses. As três barras estão iguais porque a média da equipa é 1,60. Eu pus aqui só para em termos nem interessa aqui o crescimento, o mais importante aqui é o que ele conseguiu em outubro e novembro. Isto para dizer que a média de expected goals da equipa do Sporting tem sido, está neste, por média de enquanto equipa, é 1,68 na Liga Portuguesa, e a média do Sarabia, que começou muito baixinho em setembro, porque ele tinha pouca intervenção do ponto de vista ofensivo, e depois teve maior preponderância em outubro e agora em novembro, que ainda falta o jogo de ontem, mas obviamente já começa a ter influência do ponto de vista daquilo que é o expected goals do jogador para aquilo que depois acaba por ser para a equipa. Como é que tu vês esta evolução que acaba por acontecer e que é notória? Sim, aqui a evolução de setembro para outubro é notório, de onde ele veio do Preston-Germain depois aqui para o Sporting, e ele começa aqui a crescer na equipa e a perceber as dinâmicas da equipa, e portanto, por isso é que há um crescimento bastante grande. O jogador do Sporting tem mais aspecto de gols, para as pessoas perceberem, a média está aqui 1.6, mas é o Paulinho à volta de 7, e portanto... É muito elevado. Agora, em relação ao Sarabia, realmente tem sido um crescimento. Agora, aqui em novembro, reduziu. Pode também ter a ver aqui com algumas situações de jogos e de competições, acho que a Taça da Liga, que não jogou, ou jogou pouco, a Taça Portugal. Portanto, pode ser muito por aí, mas é verdade, é que é um jogador que foi crescendo na equipa e tem muita, muita capacidade. E agora, é de notar, realmente, a consistência da equipa do Sporting, porque os valores acho que são exatamente os mesmos, não é, Pedro? Portanto, o Sporting mantém mais... Ah, não, mas aqui são os mesmos, foi eu que pus, os valores iam variando, eu pus a média só, não é a média dos três meses, por isso é que eu estava a explicar, é 1,68 é a média, eu é que pus, era para, já vou dizer certo, já não tinha muito tempo, era só para perceber o que é que significava quando comparado com a média total, não há aqui uma relação de cada mês, eu é que infelizmente já não tínhamos muito tempo. Estão aqui a perguntar também se há expected assist, se há, eu não tenho acesso a esses dados, os dados que tu me enviaste, João, foste tu que mandaste, não sei se tinha, os que nós tivemos acesso no Excel com uma série de dados, porque nós recebemos os dados em bruto, não é só para se perceber, porque temos que construir os gráficos, e hoje infelizmente não houve muito tempo para fazer isto, e portanto aqui também era só para mostrar que a evolução dos jogadores já nesse indicador que acaba por ser cada vez mais falado. E por fim, terminamos com quatro dos indicadores muito interessantes do jogador: o recuperações no campo adversário, os passes longos certos, os passes certos e os remates à baliza, que são todos praticamente entre ali 60% e 75%, o que acaba por ser uma excelente média, e que mostra a qualidade do jogador, obviamente. Claro, as recuperações no campo adversário demonstram aquilo que eu falei há um bocadinho, não é? Sem dúvida. Estamos aqui a falar de 70% das recuperações dele são no meio campo adversário, obviamente que é ali, mas isto demonstra que o Sporting pressiona alto, muito alto, e o jogador consegue fazer as recuperações. E, portanto, isso cresceu do jogador que era, da transformação que o Ruben Amorim conseguiu do Pablo Sarabia, em que transformou-se um jogador, o Preston Germain, que defendia posicionalmente, para um jogador que defende muito à frente, muita impressão, e que corre muito mais e desgasta-se muito mais na ação defensiva. Em termos de passos longos corretos, lá está. Já agora deixa-me dizer que mesmo assim são 24 passos longos certos, porque também não esteja à espera que fossem muitos, muitos, muitos passos por jogo, como tu há pouco acabaste de dizer. Não. Mas nem posso dizer que no total desses jogos foram 24, houve inclusive um jogo que foi o Sporting Marítimo, que ganhamos 1-0, que ele fez, foi o jogo que fez mais passos longos, 7, e teve 3 que foram com sucesso. Mas de resto, normalmente, anda entre 1, 2 e 3. São variações de jogo. Sim. Exatamente, são variações de jogo. Porque depois, em termos totais de passes, que é os tais 70% e tal, 73%, para ser mais exato, 74%, são 317. Ou seja, os 24 são passos longos e depois quase 300 passos são os curtos e aqueles que obviamente acabam aqui, por influenciar muito. E aqui podemos ver a capacidade de Pablo Sarabia. Porque aqui temos que contar uma coisa, que o Sporting, 90% dos jogos, joga contra equipas que se defendem muito lá atrás, não é? Tirando os jogos grandes, claro. E os jogos da Liga dos Campeões, são equipas que defendem muito lá atrás. E, portanto, há um grande amontoado de jogadores. E, portanto, parece uma floresta aquilo. E é muito mais difícil fazer os passos curtos corretos quando existem muito mais adversários por perto. E neste caso, vê-se que realmente tem uma percentagem incrível de passos certos, curtos. E que realmente é de destacar, porque é um jogador que tem uma qualidade de passe fantástica. Bem, em termos de remate à baliza, também podemos ver aqui a capacidade a qualidade do remate, porque sim, estamos a falar que... Os remates que faz, quase todos, mas 2 em 3 vão à baliza, o que acaba por ser muito significativo. Não tem uma grande capacidade, também... precisa de aparecer um bocadinho mais, eu acho que falta ainda ao Sarabia pisar terrenos mais de finalização, mas a verdade é que também nos últimos jogos o que se tem que ser verificado é que Paulinho tem descido mais, tem sido mais Pedro Gonçalves a descer e Sarabia a fazer a ligação, e principalmente Sarabia, portanto tem sido um jogador que vem mais atrás buscar o jogo, que depois também se torna difícil, como acontecia a Paulinho o ano passado, que era vir a buscar o jogo e depois ir a correr para a área, aparecer nas zonas de finalização. Portanto, é Sarabia que tem feito muito mais a ligação do que, por exemplo, neste caso o Paulinho, que realmente continua a fazer, mas Sarabia tem feito muita dessa ligação. Muito bem, João, vamos aqui ao momento ir ao chat, e eu vou percorrer o chat e vou olhando para as perguntas e pedi até que tentasse ser o mais rápido possível. Sim, vamos lá. Porque ver se conseguimos fazer aqui algumas. Sim, e tanto, agora ando à procura delas, e andei tanto para cima. Portanto, uma delas era de João Pedro, em relação à Sarabia, se havia hipótese, já acabamos por responder que não, há pouco tínhamos falado que não fazia sentido e que dificilmente seria. Depois há aqui o Miguel Martins pergunta o que é que pareceu a gestão nas substituições do jogo com o Tondela. Que ontem também falámos um bocadinho disso no pós-jogo. Eu acho que mais do que gerir condição física para o jogo da Luz, foi gerir, ou seja, os que jogam menos. Foi dada a possibilidade de jogarem mais minutos, a terem minutos na competição principal de Portugal, que é a Liga Portuguesa, e portanto acho que é a gestão que se devia fazer naquela altura. O jogo estava completamente controlado, o Tondela não criava nenhum prego, nenhum, o Sporting vencia 2-0, e portanto podemos, se calhar, gostar mais de uma ou menos outra substituição, mas a verdade é que foram dados muitos minutos ao Bragança, que eu acho que até merecia ter mais minutos, ao Tabata, ao Tiago Tomás, também precisa ganhar muita confiança, ao próprio Nazinho, que ainda acho que é muito verde, e para crescerem eles têm que jogar. E portanto, e depois ao próprio Ugarte, obviamente que é preciso que o Ugarte ganhe mais minutos, até porque será ele provavelmente o substituto de Palhinha no estado da Luz. Olha, não tem nada a ver com o que temos estado a falar, mas pergunta para o Castro: o terceiro regresso está aí, sim ou não? Eu acho que não, por dois motivos muito fortes. Acho que o Sporting tem uma dinâmica muito específica no balneário. E acho que é preciso, e atenção, isto não tem nada a ver com a qualidade do Nani. Obviamente todos nós gostaríamos do regresso do Nani, é um grande jogador, tecnicamente espetacular, mas eu acho que há dinâmicas e há regras que o Ruben Amorim tem, que nesta altura se calhar não dá para adaptar ao Nani, porque também não estou a ver o Nani, imaginem o Nani no banco vários jogos. Eu acho que isso poderia acontecer, e eu acho que o Nani não quer vir para uma equipa onde possa jogar só alguns jogos, quer vir para uma equipa para jogar muitos jogos, e portanto também para o Nani eu acho que merece jogar esses muitos jogos, e eu acho que no Sporting havia sempre essa dificuldade, se calhar iria ser suplente e depois não, obviamente não se coaduna com a categoria de Nani. Portanto, acho que o Sporting tem escolhido muito bem os jogadores e os momentos, até o próprio João Pereira e o Antunes quando vieram já sabiam que iam jogar muito pouco, e portanto ou assumes isso rapidamente e fazes parte da equipa, ou então fica muito difícil, porque obviamente os jogadores querem ser titulares. E, portanto, eu acho que não, devido a essa situação, não por questões técnicas, e volto a frisar, não por questões de qualidade, espetacular. Isso Nani daria sempre jeito ao Sporting, quer seja no banco ou a titular, mas acho que existem algumas outras dinâmicas, outras coisas, por trás do segredo de Ruben Amorim no balneário, claro, que seria quase impossível o Nani regressar. Daniel Ferreira pergunta qual é a vossa opinião sobre a bola de ouro para o Messi. A minha é que eu não ligo aos prémios, não ligo aos prémios dos podcasts que eram mais importantes porque eram prémios para nós, quanto mais aos do Messi, do Ronaldo e afins, especialmente aquilo é bom para os jogos de ego e aquelas coisas todas, mas eu não ligo muito. Mas deixa-me só responder, João, aqui ao Paulo Melo, o Nani está a dizer, Nani pode vir com o meu João Pereira. É pá, poder pode, mas eu acho que o Nani é um jogador completamente diferente, é um jogador que... E depois eu acho que há aqui uma incompatibilidade com esta direção. Sim, eu já estou a falar só de futebol. Pois, e eu acho que isso acho quase impossível, que é mas... Eu acho que o Nani quer vir jogar. Eu acho que o Nani quer jogar e merece vir jogar. Portanto, claro. Vir como o João Pereira e só jogar dois ou três jogos, então, acho que é mau para o Nani e acho que é mau para o Sport. Então, agora podes ir à bola de ouro do Messi. A bola de ouro, eu estive a comentar, a bola de ouro, nós temos que pôr aqui uma coisa, a atribuição de bola de ouro não representa, não tem, a única regra que isto tem é que não tem regras. Portanto, eu posso ser selecionador e jornalista de um país, e a votação é por aí, e votar, por exemplo, podia ter votado o selecionador da Albânia, se decidir votar no Paulinho, vota no Paulinho, ou se decidir votar um jogador qualquer, vota num jogador qualquer. E, portanto, não existe aqui muito critério, porque há de referir dois aspectos. A bola de ouro é a época anterior, não é o ano civil, é a época anterior. Por exemplo, Salah foi prejudicado por causa dessa questão. Salah tem feito agora fez na altura 6 grandes meses, depois não teve o restante da época. Ou seja, não é o ano civil que conta. E por isso mesmo não é difícil a avaliação. E depois a avaliação é muito feita pelos selecionadores, consoante os nomes, alguns jogadores que conhecem muito pouco, há selecionadores de países longínquos que conhecem muito pouco e normalmente votam Messi, Ronaldo. Não é por também, há quem vote por títulos, e não é só títulos que se vive o melhor jogador do mundo, não é só títulos, obviamente também ajuda, porque, por exemplo, se formos a pensar em golos ou preponderância pós-golos, por exemplo, o Lewandowski teve 44 entre golos e assistências, e o Messi teve 43, por aí ganhava o Lewandowski. E o Lewandowski fez menos jogos que o Lionel Messi. Mas depois dizem, mas o Lionel Messi ganhou a Copa América e ganhou a taça a Copa do Rei. O Lewandowski ganhou só a Bundesliga. Mas o Lewandowski também não tem culpa de ter nascido na Polónia e a Polónia não ter condições para lutar por títulos europeus, portanto, ou mundiais. Portanto, é muito difícil, eu acho que é muito difícil. Eu acho que... Na minha opinião, o Lewandowski merecia ganhar. É a minha opinião, e é somente a minha opinião. Acho que pelas duas últimas épocas que o Lewandowski fez, e reparem, o ano passado não houve gala, não houve atribuição de prémio, e o Messi até disse no final, e verdade seja dita, teve um grande discurso, principalmente o último parágrafo em que ele refere que era um prazer disputar com o Lewandowski, e ele merecia ter ganho o ano passado se existisse gala. Portanto, o próprio Messi pediu à France Football que pensem e atribuem o prémio Lewandowski do ano passado, que não foi atribuído, e só por causa disso, portanto, pessoal, destes dois grandes anos de Lewandowski a marcar golos de todos os modos e feitios, o melhor marcador da Champions, o melhor marcador da Bundesliga, eu acho que merecia. Até porque ele recebeu um prémio de consolação, que se viu logo que ia ganhar o Messi, foi o prémio de melhor avançado. Não, o Messi é avançado, portanto, se o Lewandowski foi o melhor avançado, podíamos pensar por aí, mas acho que merecia, na minha opinião, mas Messi é um grande jogador, obviamente. Messi joga sim, muito. Claro, está em causa. Não está em causa isso. E mereceu, e é o jogador com mais bolas de ouro, fez a sétima. É realmente um jogador espetacular. Foi agora para o Paris Saint-Germain. Ele disse que estava muito feliz no Paris Saint-Germain. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas é verdade, é um jogador incrível. E sorte a nossa que nós vivemos numa época em que já podemos ver. Eu, pelo menos, vi Maradona, vi Messi, vi Ronaldo. Vimos também Zidane, e portanto há grandes jogadores da história que também não ganharam aqui, por exemplo, o Iniesta não ganhou uma bola de ouro, o Xavi não ganhou uma bola de ouro. Há sempre grandes jogadores que não conseguiram. Estão aqui a falar de Jorginho também merecia muito pelo título da Champions e pelo, claro, obviamente pelo Campeonato da Europa de Futebol, também, e por isso é que ficou em terceiro à frente de Benzema, diga-se de passagem, foi muito pelos títulos, mas em termos de qualidade, nestes prémios eu acho que liga-se muito aos golos, se calhar não se devia ligar, mas eu acho que devia ser criado regras para todas as pessoas perceberem. Eu até acho que o júri devia ser fixo e com alguns convidados, mas deviam ser antigos bolas de ouro, antigos jogadores ou selecionadores, mas de seleções grandes. Agora, o Burkina Faso, o selecionador votar, o selecionador do Qatar votar, epá, esses todos pequenos votarem realmente no... E muitas vezes votam mais pelo lado emocional do que propriamente pelo lado das redes sociais, o lado emocional, lógico, exatamente. Racional e que sabemos e não que há nenhuma regra, que é eles olham para ali e escolhem, se houvesse regras a dizer, ok, tem que ser jogadores que tenham ganho um título, pronto. Já em relação, olha, eu digo só uma coisa, em relação, o meu top 3 para a Bola de Ouro era óbvio e simples e muito fácil, era Coates, Palhinhas e Pedro Gonçalves. Era o meu top 3 para a Bola de Ouro. Infelizmente não foi escolhido, paciência, mas exatamente. Deixa-me referir, o prémio ao Chelsea foi muito bem atribuído, acho que... Sem dúvida. E deixa-me referir um pormenor que não sei, muito satisfeito por no momento estar no top 5 dos jogadores de revelação, e por ele ter feito essa época toda ao serviço de Sporting, mas obviamente a transferência para o Paris Saint-Germain também contou mais pontos, não é? Porque tem um impacto social e de mercado que foi... E sem nunca aparecer nas capas dos jornais, imagina se aparecesse. Nunca aparecer nas capas dos jornais. E depois falar uma coisa importante, que é o Barcelona realmente está em crise, mas a verdade é que ganha um prémio de melhor jogador, jovem, o Pedri. O Pedri. Completamente justo. O prémio da melhor jogadora, e ganha o Messi, que pá... Fez época que, no Barcelona. Andou ali a carregar um Barcelona moribundo. E, portanto, moribundos, mas a verdade é que limparam 2,5 prémios, ok? Porque ele agora está no Paris Saint-Germain, e isso diz muito também da grandeza que o clube tem. Olha, nós como hoje vamos fazer um programa ligeiramente mais curto do que aqueles normais de 1h30, coisa assim do género. Se calhar avançamos agora aqui um pouco para o derby de sexta-feira. Nós ontem já fizemos... Aliás, vou começar com uma questão que nós ontem falamos no pós-jogo, que eu acabei por colocar, e que aqui o apanha bolas de Alvalade, Matheus e Bragança ou Matheus e Ugarte? E que tu respondeste para lá no pós-jogo. Para mim, Ugarte. Para mim, Ugarte neste jogo, até porque já jogou Matheus e Bragança no derby do ano passado. Eu acho que, e não estou a pôr a qualidade em causa do Bragança, acho que o jogo e os sistemas das duas equipas para este jogo depende muito aqui da qualidade defensiva e do equilíbrio que pode trazer à equipa atrás, a ajudar a defesa do Ugarte, porque acho que o Sporting vai ser inteligente e não vai querer dominar o jogo, vai jogar um bocadinho mais na expectativa, exatamente como fizemos contra o Porto, por exemplo, em Alvalade, ou que fizemos contra o Dortmund, e sim nas transições, e para isso é preciso ter realmente algum arcabouço atrás, e neste caso eu acho que o Ugarte será o escolhido do Ruben Amorim. Muito bem, e com isso avançamos para este jogo. Sexta-feira, se tudo leva a crer que o jogo se irá realizar, vamos ver, não é? Estas coisas, acho que estamos outra vez a passar aqui uma altura complicada, nem é só pela nova variante, obviamente aumentar aqui o número de casos, também se testa cada vez mais outra vez e, portanto, os casos também são detectados. O Sporting vai, se tudo correr bem na sexta-feira, à Luz. Como é que tu encontras este Sporting que vai jogar? É um jogo completamente da época passada, aliás é a única derrota que o ano passado tivemos no campeonato, mas já vínhamos, portanto foi um jogo pós-ressaca e em que eu acho, ainda hoje acredito que alguns jogadores estavam bêbados dentro de campo, mas como mais é que tu 20 minutos esta... e ganhávamos o jogo. Sim, mais 20 minutos e o jogo tinha... Eu se calhar nem sei se precisávamos tanto, mas como é que tu vês o momento que o Sporting vai, a tal 11ª vitória consecutiva do Sporting? É um facto que vamos à Luz moralizados, a verdade é que o Sporting está moralizado. É um jogo que é importante também no sentido... Acho que ninguém fica afastado do título, seja ele qual for o resultado, seja o Benfica que pudesse ficar a 4, que era o que nós quereríamos, ou o Sporting que pode ficar com mais 4 que o Benfica, e eventualmente empatado com o Porto, ou eventualmente atrás agora do Benfica com 2 pontos, mas diria que praticamente fica tudo muito junto ainda, embora se perceba que este campeonato, ao contrário do que foi o ano passado, é um campeonato que os três grandes estão decididos, apesar de não poderem às vezes não jogar muito, decididos a perder poucos pontos, portanto estes jogos vão acabar por ser importantes no cómputo geral. Mas como é que tu vês o momento em que o Sporting chega à Luz para defrontar este Benfica? Vamos sem Palhinha, provavelmente com o Ugarte como tu referias, não vamos ter aqui esta luta João Mário-Palhinha ou João Mário-Mateus Nunes, que ontem tu referiste muito bem, que nós nem... Quase que nem há discussão, já nem nos lembramos que o João Mário... Ok, obrigado, fez parte da equipa campeã, mas quase que já nem nos lembramos que o João Mário... está quase esquecido, olhando para as grandes exibições que Mateus Nunes tem feito no Sporting. Como é que tu vês esta chegada, sexta-feira, na Luz? O que é que nós podemos fazer? Eu acho que chegamos no nosso melhor momento da época, né? Claramente o nosso melhor momento da época. E acho que o Sporting pode fazer aquilo que tem feito nesses jogos. O Sporting tem jogado muito bem, por exemplo, jogou muito bem com o Braga, jogou muito bem com o Porto, jogou muito bem com o Dortmund. É uma equipa que está perfeitamente confortável em não ter a bola. Portanto, se tivermos que dar a bola ao Benfica e depois saber jogar em transição e ferir o adversário dessa forma, iremos fazê-lo. Eu acho que vai ser muito isso, a consistência defensiva do Sporting e depois, obviamente, tentar sair em transição e marcar. E a partir daí, eu acho que o jogo muda completamente. Eu acho que aí o Sporting ganha uma grande vantagem. Aliás, eu acho que o Sporting entra mesmo em vantagem, quer pontual, quer também em termos de mentalidade, porque está-se a sentir muito confortável nessa posição de jogar assim. E o Benfica sente-se muito desconfortável quando tem que dominar o jogo, ou seja, jogar completamente em cima do adversário. Tem tido muitas dificuldades, apesar de ter ganho alguns jogos assim mesmo a acabar e tudo, tem tido algumas dificuldades, como assim também teve algumas dificuldades quando tem que o fazer nas Champions. E, portanto, o Sporting, quanto a mim, e o Ruben Amorim vai estudar bem o adversário e eu acho que vamos fazer uma grande partida, porque, além de confiar no Ruben Amorim, confio na equipa, os jogadores sabem perfeitamente da importância deste jogo e depois temos aqui uma coisa, os jogadores querem apagar a imagem do ano passado, apesar de nós termos recuperado na parte final. É o bocado, eu disse 20 minutos, mas realmente se calhar 5 minutos ou 1 minuto e meio chegava para nós darmos a volta àquilo. É verdade que eu acho que há jogadores que têm a espinha ainda na garganta e querem vingar-se daquele jogo, daquela derrota do ano passado. E, portanto, isso vai ser importante. O Matheus Nunes também sabe que é, obviamente, um jogador que vai haver comparações entre ele e o João Mário, portanto, vai querer estar on top na sua forma nesse jogo. E eu acho que o Sporting tem tudo para fazer um grande jogo. Além que o Sporting aproveitou, obviamente, este jogo e fez descansar o Fedal, o Porro, o próprio Mateus Reis. Portanto, o Sporting e o Ruben Amorim, neste jogo, já preparou o jogo seguinte. E como tal, eu acho que tudo preparado para um grande jogo na Luz. Esperemos que seja um grande jogo e, obviamente, a vitória do Sporting. E estou muito confiante que, por exemplo, o Paulinho, neste jogo, faça algo engraçado. Sábado, pois. Jogo que vai ser às 9h15 da noite. Já, acho que já nem vale a pena falar aqui dos horários. Referir novamente, todos os dias me perguntam estas coisas no Twitter, já contra o Dortmund foi a mesma coisa e continuo a perguntar. Então, mas as zonas continuam a estar vazias de cartão de adepto. Vamos repetir outra vez, o que foi revogado foi o cartão do adepto. As zonas tais de condições especiais de adeptos, as tais ZCAP, não foram revogadas ainda, continuam a existir. Quem quiser levar bandeiras maiores que o metro quadrado, blá, blá, blá, blá, aquela coisa toda que existia antigamente, tem que ir para aquela zona. O que muda, supostamente, ainda não vi o texto final, é apresentar o cartão de cidadão. Mas aquelas zonas ainda fazem parte. A partir de 1 de janeiro, o cartão do adepto é revogado. Vamos ver o que é que eles vão fazer com as zonas, se entretanto muda qualquer coisa. Mas elas ainda estão ali, porque elas, ao abrigo do que está ainda em vigor, não desapareceram. De qualquer forma, do horário já não há muito a dizer, é absolutamente, isto já é, isto já não há nada a dizer, horários que não fazem sentido nenhum, nem sei como é que vai ser dos bilhetes, que bilhetes é que vêm para Alvalade, o que é que o Benfica vai enviar para Alvalade, o ambiente também não tem estado muito bem, já tivemos aqueles problemas com o handball no outro dia, enfim, há aqui muita crispação, ontem o Rui Costa lembrou-se de um jogo de 2020 do Setúbal e lembrou-se de tudo e mais alguma coisa, mas depois esquece das coisas do tempo que era vice-presidente do Vieira, portanto é uma amnésia seletiva. Podemos falar disso, não é? Podemos falar disso. Nas notas finais, se calhar falamos disso, nas notas finais, eu também tinha aqui isso nas notas finais, mas dos horários, enfim, já não vale a pena falar muito mais, mas tu já referiste aqui um ponto importante, a questão anímica do Sporting, há aqui quem diga no chat que acreditava-me na vitória do Sporting em pelo menos mais 30% se o Palhinha tivesse em campo. Eu acredito em todos, é como o Ruben Amorim, não joga o Palhinha, joga o outro. Exatamente, eu acho que essa é uma das grandes, já falamos isto várias vezes em todos os programas neste último ano, essa é uma das grandes mais-valias desse Sporting, sem dúvida, que é a capacidade dos jogadores, e ontem houve de entrarem e jogarem bem, mesmo vindo do banco, e adaptar-se. E um bom exemplo ontem é o de Neto, contra o Tondela, foi chamado para ser titular, entrou e fez uma exibição de altíssimo nível. O que é que tu achas que, João, aqui, como é que tu vês que Jorge Jesus poderá montar a equipa do Benfica para evitar a 12ª vitória consecutiva do Sporting? Onde é que ele poderá olhar para os pontos fracos? Aqui eu acho que a grande dúvida de Jorge Jesus é se vai jogar com uma tática igual à nossa, como tem jogado, ou se vai apresentar o seu velho 4-4-2, acho que vai ser muito por aí. Jogar uma tática igual à nossa, ele cá para mim, a meu ver, ele vai jogar lá na frente com o Darwin e depois na esquerda vai pôr o Everton e o Rafa na direita, porque como não é para jogar em transição, se fosse para jogar em transição, se calhar punha o Yaranchuk e punha o Darwin na esquerda, mas não, quando não é para jogar, é para jogar contra uma equipa que se calhar vai dar a iniciativa ao adversário, eu acho que ele vai optar pelo Everton Cebolinha. Portanto, se jogar nos três da frente, acho que vai jogar assim, com o Veiga e o João Mário, e depois a defesa habitual. Portanto, acho que é muito por aí, não acho que vá para o 4-4-2, mas é uma hipótese, pode ir para o 4-4-2, mas eu acho que não, porque ele vai ter medo com o 4-4-2 não conseguir tapar as nossas alas e ter medo que o Sporting aproveite assim a saída pelos corredores. E, portanto, vai ser muito engraçado para ver realmente se Jorge Jesus vai dobrar e querer ir para o seu 4-4-2 para mostrar que o seu 4-4-2 ainda funciona, ou se vai realmente pela tática habitual, e eu acho que vai pela tática habitual, muito igual à de Ruben Amorim, diga-se passagem, e lá na frente eu acho que vai alterar isso, vai pôr o Everton na esquerda, o Darwin no meio e o Rafa na direita, porque sabe que vai jogar contra uma equipa mais fechada. E, portanto, isto é o que eu acho que o Jorge Jesus vai fazer, vai tentar dominar o jogo, vai tentar, já na conferência de imprensa, mostrar aqui que ele já tem muita experiência nos jogos e essas coisas todas, e, portanto, vamos esperar que isso, mas perfeitamente convencido que o Ruben Amorim tem isso tudo pensado e que estamos precavidos para essas situações. O que o Ruben Amorim pode fazer é sim surpreender o Jorge Jesus, que é exatamente o contrário, porque o Jorge Jesus não sabe, e neste jogo, por exemplo, o Sarabia apareceu na direita, não apareceu na esquerda, portanto, ali as dinâmicas mudam. O Sporting tem uma dinâmica muito interessante na construção, na saída. No ano passado jogávamos com os três centrais a sair, este ano são dois centrais e o guarda-redes. O Coates foge ou sobe para a posição número 6, para a posição de trinco, o que torna uma variante que, por exemplo, o Benfica não o faz, e depois permite que Palhinha e Matheus Nunes joguem um bocadinho mais à frente. Isso foi uma variação do Sporting para esta época que nós, por acaso, aqui ainda não tínhamos falado, mas que eu gostava de assinalar. E, portanto, o Amorim, que conhece bem o Jorge Jesus, como todos vocês sabem, também sabe como pode aqui, se calhar, surpreender o treinador do Benfica. Portanto, nesta altura, Pedro, eu vou muito calmo para estes jogos. E vou muito calmo pela confiança que a equipa transmite. Portanto, e sei que a equipa vai lutar até ao fim. Depois, obviamente, há três resultados possíveis, mas sei que a equipa vai lutar até ao fim. Portanto, muita confiança na equipa, muita união de grupo, muito espírito, muita entreajuda, muita intensidade por parte da equipa de Sporting. E, portanto, convicto que sairemos da luz com um belo resultado. Já agora recordar que o ano passado, quando fomos ao tal jogo da borracheira pós-título, jogamos com Adana na baliza, Mateus Reis, Coates, Inácio, Nuno Mendes, Bragança, que depois acabou por si para entrar ao Palhinha, Mateus Nunes, João Pereira, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Paulinho. Há aqui uma base que é praticamente igual, vai aqui mudar muito pouco. O cansaço era completamente diferente, não é? Exatamente, e há algum jogador que te preocupa assim? Imagino, por exemplo, quando olhamos para o Porto, há sempre um jogador que nos preocupa e que acabou por nos roubar pontos em Alvalade, que é o Luís Dias. É inegável, é um jogador com uma qualidade assinalável, fantástico jogador, que qualquer um de nós gostaria de ter no Sporting. Tu olhas para o Benfica, quem é o jogador que talvez te preocupe um pouco mais? O Rafa. Pela temporada que está a fazer, pela motivação que tem trazido em campo, pela velocidade, a explosão, não é? Aquela não for, pode às vezes ser decisiva em momentos que é preciso ter ali alguma cuidado, não é? Sim. E principalmente das suas variações da direita para o centro, quando aparece ali mais por dentro, ou seja, quando põe a bola na ala e finta para dentro e vem por ali fora, no meio campo do Sporting só dois, é preciso que um esteja sempre muito atento a essas mudanças de direção do Rafa, porque depois obviamente o Benfica ganha ali superioridade naquela zona de terreno. O Rafa é muito rápido e depois pode provocar realmente desequilíbrios na defesa do Benfica, do Sporting. Portanto, é o jogador que me preocupa mais, mas sem dúvida que confiança total na equipa do Sporting, sabendo também que o Sporting vai estar atento a esses movimentos de fora para dentro do Rafa. Aqui pergunta o Eduardo Firmino se o Sporting 160 já pensou em convidar o Balakov para o podcast. Já, e falamos disso até no próprio jogo, mas estas coisas às vezes não é... Nós podemos equacionar e convidar e falar, mas depois há aqui todo um trabalho que às vezes não corre como nós queremos. Vamos ver, pode ser que a coisa se concretize ou não. Era um jogador que gostaríamos muito de ter, da mesma forma que já tivemos aqui Jordanov, continua a ser, segundo os nossos ouvintes, provavelmente o melhor programa do Sporting 160 enquanto convidado. É um facto que também foi o primeiro grande convidado no Sporting 160 enquanto ex-jogador, e isso também ajudou muito, mas é algo que já pensamos, sem dúvida. Estamos aqui a tentar, por exemplo, a tentar trazer um ex-atleta do Sporting também, de outra modalidade, enfim, nós vamos tentando, mas isto às vezes... ser um podcast também tem este lado mais difícil e mais... Não podemos estar aqui a telefonar a toda a gente, não podemos, também temos que trabalhar pelo meio. O Acosta também já pensamos muitas vezes. O Acosta também já pensamos muitas vezes, até para praticarmos o nosso espanhol fabuloso, aquele que utilizamos muitas vezes quando íamos há muitos anos ao Corte Inglês a Vigo. Não, estou a brincar. lá, disseste Corte Inglês, já não foi mal. Mas... assim não, porque quer dizer que era chão. Já são 10:30, já podemos pôr aqui bolinha no canto superior direito. Olha, João. Bom, vamos terminar com as notas finais. Eu tenho aqui três, vou deixar para ti também começar depois, só tenho se duas. Alguma. Só tenho mas duas. Força, começa pelas notas finais e vamos a isso. A vergonha que foi realmente para o futebol português o Bessa do Benfica, algo que nunca se devia ter realizado, algo que veio realmente denegrir já de si a má imagem da Liga Portuguesa lá fora. Depois de tudo mal feito, deixarem, e nem quero saber das declarações de ninguém, tirando as do Rui Costa, que realmente foram lamentáveis, porque puxou à coação um jogo que não tem nada a ver com o que se passou. O Setúbal jogou com os 11 jogadores, na altura nem existia Covid, lembra-se, tinham vírus, sentiam-se mal, mas é verdade que o Vitória, Futebol Clube, negou-se a fazer um teste, testes médicos que comprovassem realmente que havia ali um vírus, e se houvesse o Sporting ligado ao jogo, não tem nada a ver os jogos, separar aqui as águas, e depois lamentar que realmente a Liga Portuguesa preocupa-se em construir novas sedes, mas as suas fundações são muito más. E os clubes aqui também, e todos os clubes têm culpa, porque estas regras tinham que ser muito bem decididas antes do campeonato. Já sabia que isto do Covid podia acontecer, e de repente apareceu um surto e ter que se adiar os jogos. Agora, a Liga não ter competência ou capacidade para adiar um jogo, nem que seja no próprio dia, é algo que não acredito que outra liga, por exemplo a Liga Inglesa, tivesse que cancelar o jogo no próprio dia. Cancelava o jogo no próprio dia, devolvia-se o dinheiro às pessoas, meus amigos, a televisão, isto tem que estar tudo contratualizado, estes imponderáveis com o Covid acontecem. Portanto, é lamentável realmente o que se deu. Obviamente que... a Bessade é um caso atípico no futebol português, não é? É um caso que quase de estudo, não é? É uma equipa que é uma SAD, é um clube que é uma SAD, portanto, não é um clube, é um clube que é uma SAD, é um clube que não tem estádio, é um clube que não tinha jogadores suficientes, sub-23 ou 19 inscritos por X razões, mas que não tinha para apresentar um 11, e portanto isto... Só me apetece dizer saudades do Belenenses e do seu grande glória quando jogava na primeira divisão, sempre com grande respeito por todos os adversários. Espero que regressem brevemente. E depois, acho que a imagem que passou lá para fora e tudo o que aconteceu, com depois aquelas cenas, 7-0, Benfica, depois de intervalo, os jogadores sobem, não sobem, depois, claro que eles, não aconteceu na primeira parte, porque o Belenenses pagava multas, e o Belenenses não, o Bessa pagava multa e podia perder o jogo, perdia o jogo, pagava multa e podia ser retirado pontos se não comparecesse no jogo. Depois, acontecesse na primeira parte, o jogo tinha que ser repetido, portanto, que aquilo que aconteceu na segunda parte, se tivesse sido na primeira parte, podia ter que ser repetido, e isso não, pelos vistos, eles não queriam a repetição do jogo, e portanto foi o que foi, e foi aquelas cenas lamentáveis. Acho que foi um marco negro da história do futebol português, que agora, obviamente, como acontece sempre, vão tentar remediar, vão tentar agora reunir, e vamos já ver o que é que vai acontecer aqui no próximo jogo, porque o Pedro Higueira, que defendeu ontem as balizas do Tondela, que jogou contra o Sporting, a verdade é que acusou Covid, e agora vamos ver o que por aí vem, e o que é que vão tentar fazer, e vamos ver ainda os jogadores da Bessade, os que jogaram, se vão apresentar alguma coisa, porque, e os próprios do Benfica, como é lógico, e os próprios do Sporting, portanto, é uma Liga Portuguesa que marca as horas que marca os jogos, com as coisas, é uma Liga Portuguesa que aceita passivamente o cartão de adepto, é uma Liga Portuguesa que aceita estas situações que acontecem no futebol português, e portanto eu acho que já era tempo de haver demissão, de haver demissões e ser feito um reset completamente à Liga Portuguesa de futebol. Olha, então... É a segunda nota, espera aí. A segunda nota. É para o Goalball. Eu também ia primeiro, realmente, parabéns pelo troféu, obviamente, Sporting. Pelo troféu campeão do mundo, certo? Eu não estou enganado. Sim, campeão do mundo feminino, exatamente. Exatamente, e vice-masculino. E vice no masculino. Mas as notícias que correm é que o Sporting irá acabar com o Golbol. Ou pelo menos não iremos participar nas competições europeias no próximo ano. Sei que ainda estão a tentar confirmar isso. O que me parece um grande mal, é uma modalidade que nós já trouxemos aqui e demos grande destaque, e depois é uma modalidade, obviamente, que apoia pessoas que precisam mesmo disto, para se sentirem não só ativas, mas para fazerem parte de um desporto profissional competente, europeu, que dá títulos a um clube. E, portanto, se acabar o Golbol no Sporting, eu acho que é uma machadada naquilo que é o ecletismo do clube. O Miguel Condensa pergunta aqui se era interessante saber o que votou o Sporting sobre o regulamento competitivo. Epá, eu não sei o que é que o Sporting votou, mas o regulamento foi aprovado por todos os clubes. O Sporting faz parte da direção da Liga, não esquecendo, claro. Hoje esteve na reunião. Portanto, o Sporting aprovou aquele comunicado do Sporting ontem, e eu posso começar pelas minhas notas finais, e é relativamente a isso. Eu sou sincero, aquilo é um comunicado muito escrito à pressa, muito espatafúrdio, na minha opinião. Porque nós todos podemos atribuir culpas. À DGS eu não atribuo assim tantas culpas, e tem havido aqui muitas falsas informações por parte dos meios de comunicação social. Mas eu acho que a questão dos clubes, os clubes não se podem pôr à margem das leis ou dos regulamentos que aprovam. É um bocado ridículo aprovarem um determinado tipo de regulamentos e depois a seguir... Ah, não, porque a culpa não foi minha. Depois, ainda hoje, vimos o presidente do Belenenses a dizer que não havia, mas depois receberam ao final, pois quando quis já foi a Liga. Bem, quem me parece que fica mesmo muito mal, e aí sim concordo em pleno com o João, é a Liga. Pá, e o que me assusta é que a Liga fica mal nisto, nos horários, nos bilhetes, nos preços dos bilhetes, no cartão do adepto, numa série de situações, pá, que mostram uma falta de profissionalismo e de competência absolutamente atroz. Portanto, toda esta história... é evidente que podemos não concordar em nada com aquilo que fez o Rui Costa, aquilo é espatafúrdio dizer aquilo que disse, mas há aqui os clubes, quando se tentam colocar, há dois anos, num outro podcast que faço com outros dois adeptos, um do Porto e outro do Benfica, o Miguel e o João, que não é este João Castro, é o João Gonçalves, quando eu há dois anos, em 2020, 2021, antes do campeonato arrancar, o campeonato fomos campeões, eu fui buscar o regulamento que foi aprovado para o Covid, pá, e aí eu disse assim, isto é assustador, porque se acontecer uma situação, isto não vai, isto vai ser o fim do mundo, porque ninguém vai saber como é que a coisa vai, é abaixo de 7, deixa de jogar, mas isto faz sentido ir para campo com 7 contra 11, ou contra, longe de imaginar o que acabou por acontecer ontem, não aconteceu, e o facto de se dizer, e parece que está mesmo, parece que é mesmo verdade, e a Liga dizer, tem 8 jogadores, portanto podem ir para campo, epá, é uma coisa absoluta, que mostra uma insensibilidade por uma competição, por um espetáculo, e a prova está, o que toda a comunicação social internacional pode ter mostrou. Influência no final do campeonato. Obviamente, e que não faz sentido nenhum. Aquela influência dos 7 golos é aquilo, obviamente, pode ter aqui uma influência negativa. Portanto, aquilo eu para mim, era o que eu dizia ontem, a demissão da Liga era pouco, e portanto, entretanto... No WhatsApp, já viste o que... Já sei o que é no WhatsApp. E o Nuno Mourão está a insistir tanto, eu já fui ler ao WhatsApp. Ele alguma coisa sobre o Golbol. Já, está confirmado, porque o Nuno Mourão, entretanto, já me confirmou. O Nuno Mourão foi quem nos arranjou o contacto e fez aqui a ponte, e desde já agradeço ao Nuno Mourão. E eu já fui ver ao WhatsApp, e já sei que ele já me confirmou. E provavelmente vai ser já na próxima segunda-feira. E podemos já confirmar que o próximo convidado do Sporting 160 vai ser o antigo atleta e grande vedeta, grande senhor, sei lá, havia tanta coisa para dizer, é o Miguel Maia. O Miguel Maia aceitou o convite, ele neste momento ainda está no ativo, como todos sabem. Gostei muito, porque eu e o Castro ouvimos uma mensagem de voz que o Nuno Mourão nos passou gentilmente, e foi muito agradável perceber que o Miguel Maia conhecia muito bem o Sporting 160, o que acaba por ser também muito agradável, e falou de forma muito elogiosa. E portanto, um grande abraço ao Nuno Mourão por nos ter feito aqui a ponte para esse grande convidado, que já andávamos aqui também a tentar que viesse aqui ao Sporting 160, e portanto, à partida será já na próxima segunda-feira, porque está aqui a pedir para ser na próxima segunda-feira, e portanto, Nuno, obrigado. Miguel Maia no Sporting 160, se tudo se confirmar, na próxima segunda-feira. Voltando às notas finais, portanto, há pouco estávamos aqui a pedir convidados, nós a dizer que estávamos a pensar num grande convidado que era este Miguel Maia, e entretanto, a acontecer já, aqui já magia está. Em direto, o que é absolutamente espetacular. Depois, eu só tenho que dizer mais duas notas finais, uma do Golbol, como tu referiste muito bem, ainda hoje um post extensíssimo da Márcia Ferreira, que já tentamos que ela fosse nossa convidada aqui no Sporting 160, ela esteve para vir e estava com, aceitou, mas depois por questões que não, ela própria não conseguiu, depois enfim, problemas que o Sporting já sabem, não deixarem toda a gente vir cá, naquele momento em que nós éramos muito exigentes, que era quando andávamos ali no quarto lugar, a 20 pontos do primeiro lugar, e diziam que nós éramos brunistas, mas aquele momento que já sabemos, não é? Um dia somos brunistas, no outro dia brandistas, croquetes, é conforme, vai andar ao sabor do vento, mas infelizmente pode ser muito triste. O Sporting ganha um título mundial, é uma modalidade paralímpica, já fizemos aqui várias referências ao Golbol. Tem-se falado insistentemente, já tivemos com o Pedro Figueiredo no outro dia um programa espetacular sobre, não só sobre a sua intervenção até como árbitro, tem-se falado muito disso. Eu ontem também falei com o Pedro Figueiredo, ele também não tinha ainda informações sobre isso. A Márcia não deixou também essa informação no post. O que disse foi que a modalidade tem 7 anos no Sporting, mas aquele post, aquele tom, deixa água no bico, sinceramente. Eu espero estar completamente enganado, mas o que fica é que vai-se passar qualquer coisa, não sei o quê, tenho muita pena, está ali um trabalho muito bem feito de uma modalidade paralímpica, de uma modalidade que tem sido, como ela disse muito bem, não dá milhões, os jogadores não ganham milhões, mas, enfim, o Sporting eclético, aquele que honra o nosso fundador, não é só futebol, não é só handball, não é só hockey, não é só o basquetebol, não é só o voleibol, nem o futsal, para dizer assim só, nem basquetebol, só para dizer as modalidades mais críticas e aquelas que quase toda a gente gosta, é tudo o resto que existe e que faz, e que dá muito sentido ao Sporting. E é com uma outra modalidade que eu vou terminar, a minha última nota final. O atletismo. Exatamente. Tinha essa nota, esqueci-me. Atletismo, porque eu ontem não me lembrava do atletismo, esqueci-me de adoro ver isso, esqueci-me completamente do corta-mato. O Três Gerações, que está aqui, colocou um tweet e foi ótimo, avisou-me e eu, olha, ele não avisou a mim, atenção, ele fez um tweet geral e eu é que vi e avisou-me. Aliás, ele faz um trabalho fantástico. Porque faz um trabalho absolutamente incrível. Vamos trazer o Três Gerações cá. Olha, fica convidado. Eu já o convidei, mas houve uma altura que não aceitou, não sei se, enfim. Mas se não quiser aparecer, mete a câmara escura, ele fala. Escura, e se for preciso, metemos aquelas coisas da voz, ele faz aquela voz. Distorcemos a imagem. Distorcida e não sei o que mais. Pomos a voz de Barandas e qualquer coisa estranha. Mas a verdade é que ele faz um trabalho fantástico e ele faz esse tweet, e eu fui ver, e vi a prova masculina, e é engraçado que no início, eu quando vi a prova masculina, estou habituadíssimo a ver aquelas provas de corta-mato, aliás já falamos aqui muitas vezes nos anos 90, quando ganhávamos muitos tempos, exatamente as assuteias, quando ganhávamos muitos títulos, eu quando vi os primeiros 10 minutos da corrida, disse assim, que raio de confusão é esta, que aquilo parece o fim do mundo, só faltava, eu até tive medo que aparecessem gajos ali de trotinete pelo meio, porque aquilo era uma salganhada de todo tamanho. Já vi, e acabou já vi por influenciar pelas escolas mais bem organizadas. Impressionante, aquilo acabou por influenciar. O Sporting, inclusive, já mostrou, e o Três Gerações tem um vídeo em que se percebe perfeitamente que é um atleta do Sporting que podia ter acabado em terceiro, acaba em sexto, e isso prejudica os dois pontos, e o Sporting perde o título masculino por 2 pontos, e se não fosse essa mudança, o Sporting tinha sido campeão. Aliás, quando acaba a corrida, eu tuitei que o Sporting, o título é para o Atlético Benfica, agora não me recordo o nome, e a seguir, e tuitei também que o Sporting era campeão masculino, e fui-me embora, depois fui ver a masculina, e depois saí a feminina, e depois saí do Twitter. E depois apareceram pessoas do Benfica, amigos, a dizer, olha que o Sporting acabou por perder por 2 pontos. E eu, que raio. Depois à noite vi o vídeo. É uma pena porque o Sporting, a equipa masculina, foi mesmo impedida de ganhar o título. Se virem o vídeo, é melhor do que eu estar aqui a explicar. Vê-se perfeitamente como aquilo influencia, porque no final há dois carreiros e estavam a ser encaminhados atletas não profissionais ou que não influenciavam o título para um lado e os que iam acabar a prova para o outro. E o atleta do Sporting que devia ter ido para ali, mandaram-no para o outro lado e ele foi. voltou para trás para vir e passou de já terceiro para sexto. Olha. E acabou por ser, aí está aí o gato, e acabou por, o meu tal e sugadinho a dormir, acabou por influenciar grandemente o título masculino. O feminino acabámos por conquistar. Só gosto de animais femininos. Exatamente. O vídeo está no Três Gerações, no Twitter do Três Gerações, podem lá ver que está e percebe-se muito, muito bem. João, está feito, acho está que feito. Não podíamos acabar isto de melhor forma, sim. Mesmo assim fizemos 1 hora e 15 minutos, a Mariana regressará em breve, eu penso que também é só faltará mais um ou dois programas que ela pode faltar até o final do ano. Eu acho que próxima semana vem, deu eu acho que vem, pronto, mas se não vier é o normal, a Mariana está ali com uma atividade profissional muito forte, e eu penso mesmo que em breve, não sei se não será, pode até ser presente do Sporting, não sei, não, mas há de voltar em breve, e faz muita falta aqui a Mariana, para fazer esta moderação que tão bem tem feito, e acho que por hoje está feito. Obrigado a todos os que foram colocando aqui as perguntas, obrigado a todos os que foram vendo, e a todos aqueles que vão ver o Sporting 160 versão podcast ou versão ao vivo no YouTube ou no Facebook ou até no Twitter e agradecer mais uma vez aos patronos do Sporting 160, tem sido um apoio para dizer que tínhamos um local já fechado, não há datas para dezembro e agora com a Covid, portanto, não há certeza. E com a Covid agora voltamos a ter que adiar, temos a possibilidade de fazer em janeiro, do qual nós vamos aguardar. Há um local que já está, acho que uma ou duas pessoas já sabem onde é, porque eu acho que no Dortmund, no jogo Dortmund, eu disse a uma ou duas pessoas onde é que ia ser, pessoas de confiança, que não, também não, não há nada, eu acho que em breve já podemos dizer onde é que vamos fazer, vamos começar por Lisboa, mas em princípio seria para ser agora em janeiro, nós pedimos para dezembro as datas estavam fechadas, agora temos esta questão do Covid, que tem aqui esse problema que aumenta, que traz aqui esta dificuldade. Não se esqueçam que o jogo do Benfica Sporting já obriga a teste negativo mais o certificado digital de vacinação. Portanto, é o primeiro jogo que já não é só o certificado de vacinação que ninguém vê. Por acaso, o nosso viram por causa da pulseirinha. Mas conhecemos muita gente que não viram nada de certificados digitais. E agora em Tondela voltou a acontecer a mesma coisa. Mas já não chega, é preciso apresentar um teste negativo na próxima sexta-feira, aos que forem na Luz, não se esqueçam, porque depois não veem a vitória lá dentro e vão ter que ver cá fora. Um grande abraço a todos, João. Um beijinho à Mariana, um abraço a todos e obviamente, viva o Sporting. Viva o Sporting. É agora os portugueses, vamos ligar bem alto, vamos abrir os nossos telemóveis e todos juntos cantar a marcha do Sporting.